antes eu te quis aqui. Eu sei que você quer ser a minha mulher, mina bandida. Mina bandida. Quantas vezes eu te quis aqui. Eu sei que você quer ser a minha mulher. Ela aposta que hoje vai ter um chamego. Sou Pedro, seu apego, e tenho sede dela, Cinderela. Na seda sendo ela, tira a roupa de seda dela. A mais bela na tela, Mona Lisa preta aquela que meu sangue gela. Tô sentinela e sentinela, o cheiro, o perfume. Não sigo o cardume no mar. Sem essa de vagalume, assuma aí, posso te buscar. Minha amante, diamante negro, mil quilates. Afrodite, acredite, você é dinamite, chocolate. Não liga pras mina que colam no meu show. Tá escrito nas estrelas, não quero tê-las. Na rima, na cama, no flow. Hoje posso você, tudo que você sonhou. Você é a mina, eu sou o Mickey, o N-House do Slow. Quer que eu game? Eu gamo. Te chame, você vem, te amo. Diva no divã, não sou o Djavan, mas tu é o meu oceano. Mina bandida, quantas vezes eu te quis aqui. Você quer ser a minha mulher, mina bandida. Mina bandida. Quantas vezes eu te quis aqui. Eu sei que você quer ser a minha mulher, mina bandida. Bandida. Sapeca danada cheirosa, estilo beat toda maravilhosa. Essa mina é problema, eu tô ligado qual é. Se tiver o papo reto é nós na fita mané. Sem neurose maluca eu tô galudão. Ela tem dois pá de perna que é mó tesão. Rebola, dança com aquela sainha. Eu tô com a fé em Deus que ela vai ser minha. Eu tenho o dom no desenrolo, vou me aproximar. Ela tá fudida, se deixa eu falar. Estilo Mona Lisa, se deitar no chão ela pisa. Bom, gatinha sem vergonha do jeito que eu gosto. Tipo acidente de avião, só pra sal destroço. Só de passar batida algumas vezes. É o Capelo, o Slow e o Léo da 13. Mina bandida, quantas vezes eu te quis aqui. Eu sei que você quer ser a minha mulher. Mina bandida, desse jeito que é. Mina bandida, quantas vezes eu te quis aqui. Eu sei que você quer ser a minha mulher. Mina bandida, bandida. Ela gosta do jeito que eu chego jogando em cima. Os mano aperta e as mina empina a bunda. Oh, que coisa linda, oh, que maravilha. De onde você é? Parece purpurina. O seu brilho deixa o baile todo iluminado. Eu fico hipnotizado com seu olhar. Não posso mais te ver rebolar na minha frente. Tô carente, tô galudo, tô doido pra dar um pente. Só se tu não quiser se comportar igual minha mulher. Eu vou pro cabaré e tu fica ciente que eu vou pegando quem passa na minha frente. Não reclama, eu sou o drama, o tipo de canalha que você quer enrolado numa toalha, não dá falha. Cê sabe que eu sou assim, uma vida proibida. Por isso que hoje eu te quero, mina bandida. Mina bandida, quantas vezes eu te quis aqui. Eu sei que você quer ser a minha mulher. Mina bandida. Mina bandida, quantas vezes eu te quis aqui. Eu sei que você quer ser a minha mulher. Mina bandida. Bandida. Vem me fazer feliz. Porque eu. Porque eu. Porque. Porque. Ela não é o Léo da 13, vagabundo.